os 4 decolados 20, chame 208, mão 1. 208, Barcelona, Xené 62, mexicano. 3305, decolagem autorizada, pistola 0, vento 120 graus, 06, 12 a nós. Iniciando, tá 3305. Fizemos final do procedimento de alerta 3, pistola 0, Salvador, reporte autorizado. Colos 23, chame 208, bom voo. 208, boa. Chama 2545. 2545, código Almondia, 4732. Controle Salvador, tá 3305, cruzando 1600 metros na sua escuta. 3305, contato radar de colagem. Pela palavra de 230, mantenha o rumo de decolagem até 3.000 pés e após o direto Jeddah. Ok, mantendo a decolagem até 3.000 pés após direto Jambo, acelerando a Jambo, autorizado o nível de voo 330, tá? 3305. Deixando a rua 224 no presente, a sua rua 363. Ok, mantendo a 224. Pela palavra da sua rua 363. Câmera 258, estabilizado? Estabilizando, câmera 258, estabilizado. Câmera 258, controle final de 3.2.3, torre Renan 895. Igualmente. Chamada 074, do Caravira 2013, ajuste na 019. Autorizada a chamada procedimento ILS 6, posição 0, por favor, do reporte estabilizado. São 3305, chame Centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 2545. 2085, 2545, tá. 3305. Salvador, 1170. Go 1170. 6258, the ground at 3-2, leave the runway to your right via taxiway Echo. Taxi approved via Alpha, 10 units, 10-0. Quatro. 171 no Milho, Nordeste 0, Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju na frequência 120 do sinal 3. Boa noite, essa é a identificação. Isso para 3 mil pés para o de Dona Justa na Zona Menage. Quatro no solo, aos 37, livre direita, táxi via Alfa, chama este leite. Autorizado agora Alfa Juliette, portão corrija remota, posição 1, 3, 7, 1. Decolar 27, completa final do procedimento elétrico 3, sistema 02, Salvador. Chame 3, recepciona na 8, no sinal 95. Azul 5127, ajustado, pistola 0 pouso autorizado, vento 120 graus, 109, altitude 109. Bola 334, desce para 2.000 pés, ajuste 109. Autorizado esse novo procedimento de avesso 3, pistola 0, Salvador, reporte estabilizado. Perfil 1019, informará na ILS, voo no 334. Azul 4062, achando identificação autorizado via chegada para Mediana, para nível de descida para nível de voo 050. Informo que é o tráfego do número 5 na aproximação. Point runway 10, voo 1170, ready. Sete no Somos 45, nível à direita, Foxtrot, Taxi Alfa e Kilo, Pátio 3, posição 4, Romeu. Alfa e Kilo, Pátio 3, posição Alfa, Romeu. Posição 4, Romeu. Pátio, Romeu. Alpha 0100, clear for takeoff, wind is 100 degrees, 08 knots. 1170, we have seen for takeoff, runway 10. Go 1170 on track departure. 170, contato com a decolagem, para o número 2370, após 2 metros em direto já na Peja no Vitar. Manda 370, após 2 mil pés, direto chamo, depois chamo, se para, ou 1170. Voando 334, completa final do procedimento, torre no 9, 295. 1895, boa noite, no 334. Corre, Salvador, boa noite, voando 334, receptor ILS. Voando 334, buscando a pista 9, para o outro lado, vem aqui na centena das nossas, ao chute no 09. Tive pouso na 10, no 0334. Para 2 mil pés, o Vixão 09, utilizado o final do procedimento que é o LSC, posso estar gravado. 2019, passe giro 120, passada de 22, posso controle de Salvador. Passarei de 224, posso fazer por curva esquerda para 055. 055, para manter o 10-0, controle. Passarei de 224 abaixo para descida. Curva esquerda na praia 055, o limite é radial 290 de Salvador. Limite radial 290 de Salvador, mantendo o 10-0. Deixa para 3 mil pés, ajuste na 0 na loja. Partiu, 3 mil, copiou o ajuste e ponto tudo na frente. Passarei 224, deixa agora para 4 mil pés, ajuste na 0 na loja. Chega para 4 mil pés, ajuste na 0 na loja, passarei 224. Ali 4002, está cruzando a posição Victor 3, 6, 6, tem para 25003, existe no 09. Continuando 4002, vamos executar o ILS Lista ou procedimento terminal? Lista no ILS. Está autorizado a final do procedimento ILS Lista e reporta na final. Passaremos 2224, redução de velocidade para 2009. 2204, agora sim, 3051, no nome é Número 334, solo 53, táxi via Alfa, chama a Juliette. Chama a Juliette, o gol 133, táxi Alfa. Para o 3240, 24 para 2000 pés, ajuste na 0 na nave. 2000 pés, 0 na nave. Anima antena 0, vamos lá na vez. Fantos 398, solo 57, livre à direita, táxi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 33, 339. Está com a posição de uma completa de procedimento e a localização na torre na 895. Está com a torre na 895, com a série de 224, completo procedimento. Terra Salvador, com a série de 224. Terra Salvador, com a série de 224. Terra Salvador, com a série de 224. frota, tio 309, tráfego avistado, busca aproximação, guardando pista livre. Confirma, sempre guarda pista livre, passarei. Qual é o... 402 no solo ao 02, livre à direita, taxa cruzada Alfa Kilo, Pátio 3, posição 3, Romeu. Alfa Kilo, Pátio 3, posição 3, Romeu, Azul, Pátio 062. Sassari Cruz 224, vento 1, 10 graus, 09 nós, pista 10 livre, todos autorizados. Repouso 5224, parceiro, repouso baixo travado. Zero mais oito, chame retícia no 2685, alterna no 2545. É confirmada a primária 2685? Direto do Manadista para 3.000 pés de justiça na zona menor. 24, Solo 06, taxa cruzada de Alfa, Kilo, parte 3, 3 Lima. Alfa, Kilo, parte 3, parte 2, 4. Alfa, para o senhor. Alfa, na parte de Alfa, confere? Tudo vazio, tá? Luna 228, 2 para 2010, autorizado a final do procedimento de aeroporto de Santa, estabilizado. 2000, autorizado FTA, a porta é estabilizada, com 228. Luna 972, passa a posição Luna, completa a final do procedimento, torre 98, do final 95. 92, 95, bom dia, Gol 972. Gol 972, avistado, 30 pelo autorizado, vento 140 graus, 05 nós. Desde o posto de 0, Gol 972. Completa o procedimento 1895, 222. Torre, boa noite, voo 228. Luna 228, altimetro na 019, continuando a aproximação, vai lá em pista 0 livre. Aguardando, voo 228. Luna 972 no solo, 018, vira direita, ataque autorizado Alfa e Juliette, portão 01. A direita, Alfa e Juliette, portão 01, voo 972. pouso autorizado, pista na 0, vento 120 graus, 1-0, autorizado o pouso na 1-0, 2-2-2.